32 standby de segurança. Tem maneira, clear startup. Martialian aqui, decolou 52. É, poderia tirar dúvida aqui do operador? Pois não. Não sei nem se é possível, mas é, eu estou vendo aqui que é voo de aerolevantamento, estudo geofísico. Qual seria o método que vão utilizar? Você fala do sistema a bordo ou... é isso? É isso que eu sou estudando geofísica e fiquei curioso aqui. Ok, é, fazemos o gravimetria. Grave, né? Ok. Agradeço aí. Transfere controle 1208. Controle 720, versão 8. Vai entender. 612 para o pushback, autonomia está pronto. No 612, está autorizado o chemical. Tomara. Controle de Salvador, bom dia, o Papá Romeu, Mike, Tchalian. Bom dia, Mike Tchalian aqui. Prossegue com condições visuais no corredor Axé, confirmando a intenção de voo. Intenção, esse é o voo próximo a Vera Cruz, afastado aí 18 minutos. Gente, Mike Tchalian aqui, reporte passando através de Farol da Barra. Informou Farol da Barra, Mike Tchalian. Martialian, confirme seu tempo total de voo. As condições meteorológicas permitirem 2 horas e 30 aproximadamente. Copiado. The first 2732, are you ready to copy? General Force 2732, clear to receive flight level 110 via Golf 677. After takeoff runway 10 left turn, Puka departure, Aracaju transition, Salvador departure 120.8 and Skulk 5460. Clear taxi until hotel intersection, call me to crossing the runway 10. Curva direita, proa 250, limite será a magnética 120 de Simbra, o gol no 715. Gente, proa 250, a... o limite é a 120 de Simbra. Afirmativa, magnética 120 de Simbra. 71. O gol 9085 reduza para 220 nós. Para 220, gol 9085. 5808, copia? Autorizado 360 Brasília, via Pesolo 17. Decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, transição elétrica, 120 decimal 8, 5474. Web chama para puxa, chama. Oficial Yankee, liga a frequência para a coordenação de tráfego local, até o regresso. Taxi, está 3179, POB 220, altura 24 horas, 10, caminhão alternado. 0, Galeão 410. No ponto espera no 0, chama próximo, ajuste no 020, então 3171. Afirmativo, só confirmando, pode esperar que chama a sua frequência, pronto? Chamando 118.6. 7 no 5, reduza para 200 nós. 200, Azul 4069, gentileza, chama na 121 decimal 9. Azul 4069, bom dia, formação em curso agora é a Juliette, tenho 36 já aprovado para essa firma, prontido 34. Cheio, autorizado Campinas, unido ao 360, via Rota Trigio, antes do Lula 6, bravo até o Zulu, após direto Trigio, decolagem da pista 1-0, fazendo decolagem primeira curva à direita, é ali no perfil da subida da Elmeza, com a direita, vou direto Brice. A frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5501, do 4069. Correto, portão 08, no pronto, 9085 desce para 3000, ajuste no 020. Para 3000 com 1020, gol 9085. O gol 17 no 5, agora para o localizador, completa a esquerda, proa 1005. Esquerda 1005 para o localizador. F5808, autorizado pela Santa Cruz. Roger American 980, call tower 118.6, bye bye. Thank you, 118.6, bye bye. destino 5 está autorizado, final do LS X-Ray. American 9-0, continue approach, stand by, we're navigated. Guarda no vetor final. Para 190, aguarda no vetor, do 908. Brazilian Force 2732 clear crossing the runway after call ground 121 this morning. O gol 9085 esquerda 1180. Esquerda 180, gol 9085. TAN 3171 decolou ao 04, 120, decimal 8, bom voo. O gol 9085 descendo para 2000 pés, o ajuste 1020, completa a esquerda para o 100 para o lock. Uma centena para o lock, descendo para 2000, gol 9085. Pro 1-1-0. 71 decolado, nosso escudo cruzando agora 2000 pés. Confirme chamando controle, o TAN 3171. Afirmativo decolado, cruzando 2200 pés, nosso escudo, autorizaria voar da Elcio. Voa Leda, subindo ao 360, contato radar já estabelecido. Leda, da presente 3171. O gol no 715, agora a torre, 118-6, bom pouso. 18-6, obrigado, gol no 7. Salvador, bom dia, gol no 715, passando, localizando. Gol no 715, continua a aproximação e aguarde pista livre. Guardando, gol no 7. Sim, aqui é o objeto 5808, atualizado táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 020, bom voo. Brazilian Fox 2732, follow the traffic by WebJet Company via Juliet 811 and Inter. On hold point 1810, call tower 118.6, declinate 1020. Brazilian Fox 2732, have an upgrade. Bom dia, 3859, desce para 4000 pés, ajuste no 020, chegada bom. Livre. American 92, on the ground 07. Vacate on right, equal ground 121, decimal 9. Roger, 121, decimal 9, American 92. 5808, bom dia, mantenha o ponto de espera. 1715, pouso autorizado na 10, vento 140 graus, 159. 140 com 15, livre pouso, gol 17, 15. Roger, Alpha Juliet, gate 11, American 92. Paulo Salvador, bom dia, eu vou 1804, sente informação Juliette para o Galeão. 1804 Galeão, 360 já aprovado, só mais um minuto para bordo. Sala 09, direita, 2119. Direita e chamar 219, 175. Autorizado 90, vento 140 graus, 159. Autorizado pouso, voo 9085, qual é um baixado travado? Ciente. Flight 5808, após o tráfego da Gol, curta final ali, mantém o 90. 7. Autorizado Galeão, nível 360, via rota antes do 10, SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, direto Barbacena. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza oferecida a subida da El Leda, após Leda, direto Trigi. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5502. Certo, 360 para Transulo 10, SMAP, Lúvito e Barbacena. Quando 1-0 para a curva direita, da El Leda Bridge. 1-2-0, esse é o controle e 5-5-0-2, transponder para o voo 1-8-0. 1-8-0-4, cruzamento correto, portão 04, chama pronto, de destinamento. O portão 10. Gente, então, 1-0. Para 1970, tem informação Bom dia, TAM 3153. Chegada Bonf, descida até o 050. Bonf, 050, tá boa na maconha. TAM 3150. Alive Bonf, 3153. Bonf, vai voar agora então, 3153. Colosso no 4, controle 1208. 208, obrigado, senhor. 3859 é o número 1 na aproximação. Se for possibilidade de voar, Duna? Livre 3859, número 1. Obrigado. Controle, muito bom dia, objeto 5808. Web 5808, contato, sobe ao 360, sai da árvore. 360 Arlo, pode voar direto, Alefa? Livre? Obrigado. Air Force 732, clear to take off, only 10, wind 140 degrees, 13 knots. Afirmativo, até 2000, o ajuste permanece no 020, resposta estabilizada. Adelia Force 732, Airborne at 15, Departure Control 120.8. Departure Control 120.8, thank you, good day. Good day. Salvador Departure, good morning, for 272 crossing 1000 feet, Pouca Departure. Bom dia, Brasília, for 732, climb maintain level 110, under radar contact, Pouca Departure. Climb maintain 110, for 272. Autorizado por chegar aqui no momento, chama a frota para ataque.